ser herói antes de colocar uma máscara. Temos que entender quem somos nós. Sei que eu sou muito novo, mas eu tenho muitos segredos. Sozinho eu tive que encarar meus medos. Então só fecha o olho e se joga. Esse medo que eu sinto não importa. Os problemas me cercam em volta. Seu herói é um caminho sem volta. Às vezes eu acho que já não dá mais. Às vezes o peso é tão surreal. Às vezes eu sinto falta de ter paz. E às vezes eu só queria ser normal. Eu vejo todo só me cobrando que eu preciso ser mais sério. Seu herói que vai herdar esse império. O mundo quer que eu seja um novo homem de ferro. E eu tive que aprender do pior jeito, que até um herói perde quem ele ama. A dor sufoca e aperta meu peito. Mas também aprendi que mesmo com a distância, vou viver pra sempre em nossos corações. Eu te amo mil milhões. O mundo vai ficando lento ao meu redor, esquivando da eletricidade. Agora tem alguém lutando pelo bem maior. Eu sou o herói dessa cidade. Tô subindo e é difícil só pra pular. Só preciso de uma teia pra balançar. Saltando de arranha-céus eu me sinto espetacular. E eu sei que todo mundo já se sentiu perdido, sem norte, à mercê da sua própria sorte. Mas eu estou aqui, não vou te deixar cair. Bota essa máscara, ela vai te fazer se sentir mais forte. Não, eu não esqueci do que eu te prometi. Mas com o tempo aprendi que tem certas promessas que não podemos cumprir. E foi por isso que eu vi você cair. Tentei te salvar, mas eu não consegui. Eu te perdi. Mesmo que eu já fosse adulto, eu era só um moleque quando tudo aconteceu. Fui picado por uma aranha e ganhei poderes. Isso mudou quem era eu. Eu tava cheio de arrogância ao dizer pra ele: quem disse que isso é problema meu? Eu podia impedir, mas deixei ele fugir. Foi por isso que o meu tio morreu. Só depois de perder quem eu amava que eu aprendi a te pensar. Foram poderes, vem grandes responsabilidades. Lutar contra vilões faz parte. Quem eu salvei pela cidade, vou guardar os segredos da minha identidade. E quantos trens eu vou ter que parar? Quantas vezes vou ter que saltar? É sempre certas vezes no bolho do precipício, enfrentando bandidos e desviando de tiros. Me joguei do meu céu, aranha, te salvando com a minha teia. Prazer, me chamam de Homem-Aranha, o seu herói. Eu sei que uma hora cansa, yeah, somente pra quem se ama, yeah. Nunca tô presente e eu sei que é minha culpa. Já tô cansado de inventar desculpas. A Mercedes me chama, yeah. Eu sei que a gente se ama, yeah. Mas é perigoso, então sinto muito, baby. Não podemos ficar juntos. Sete minutos.